Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acervo Perdido Podcast com mais um papo aleatório. E eu estou regravando aqui pela segunda vez o episódio porque aconteceu uma coisa estranha. Cara, é incrível como hoje está acontecendo algumas coisas para poder me deixar meio desfocado. Eu não sei se é porque eu acabei tomando. Eu tava com muito sono, acabei tomando energético. Não sei se a minha mente tá delirando, sei lá, cara. A medida, cada um reage de alguma forma a algum componente do que deixa você que excita, né? Eu não tô falando num caso sexual, tá bom? Tô falando num caso que deixa você muito empolgado, que faz sua mente trabalhar mais, enfim. Bom, já minha garganta tá doendo, tá? Mesmo tomando água, minha garganta tá ardendo um pouco, então vou tentar ser um pouquinho mais breve do que eu enrolei nesse no podcast anterior. Deu meia hora mais ou menos. E eu tava refletindo sobre assuntos muito legais, cara. E eu acabei tendo que excluir por conta disso. Era como se eu estivesse vendo pessoas aqui na minha frente. Eu fui, deixei a porta do guarda, da casa da minha avó trancada. E é como se eu estivesse vendo pessoas à minha frente, cara. Pessoas na minha frente, cara. Pra você ver, eu acho que eu tenho que voltar a tomar diazepam, tenho que voltar a tomar antidepressivo, porque tem alguma coisa errada comigo, hein? Tô lelé da cuca, biluteteia. E não sei o que mais. Coitada da psicóloga que foi pra consulta comigo de novo. Enfim, cara, aconteceu um negócio muito filho da puta que eu tava no, fui no supermercado e aí tinha um idoso na minha frente, na fila do mercado, que ele tava parado vendo a caixa guardar o dinheiro, etc. E ele não foi pra colocar o produto ali, porque naturalmente quando a pessoa já pegou as compras ali, que tava na sua frente, pegou as compras e foi-se embora. E a caixa, mesmo contando dinheiro, você bota ali a compra e espera ela passar, né? Pelo menos assim é aqui. Eu não sei no, nos outros estados, não sei como é que vocês fazem, mas enfim. E aqui também não tem muito respeito ao distanciamento social, etc. Porque o mercado não dá muito espaço para isso, então basicamente o pessoal tem que ficar um pouco, obviamente não é encoxando na pessoa, mas obviamente mantendo uma distância respeitável, tá? Mas enfim, eu fui, cheguei lá, perguntei porque o senhor tava, esse senhor, esse filho da puta jegue idoso do caralho, chegou e ficou lá parado, que nem uma estátua. Eu fui e perguntei, senhor, o senhor vai passar a compra? O senhor tá na fila? Eu simplesmente perguntei isso. Ele, você tá querendo passar na minha frente? Você já ouviu falar de distanciamento social? Olha aí, tá passando a reportagem, não sei o que e tal. Começou a fazer uma maior algazarra. Todo mundo começou a olhar pra mim como se eu estivesse condenando esse, como se estivesse me condenando. Eu falei, cara, assim, eu falei pra ele, tá uma ignorância da porra, que não precisava daquilo, eu não vou falar, mas deu vontade de eu dar um soco nele. Cara, eu não. Ah, mas é idoso, não sei o quê. Não, cara, dá vontade. Dá vontade, sabe por quê? Porque ao invés desses caras tá em casa, respeitando o distanciamento social, se ele quisesse me dar lição de moral, ele primeiro nem tava na porra do supermercado. Porque tem neto, tem filho, tem delivery, tem tudo. Tem tudo, tudo. Pra poder justamente ele não poder contrair a porra do coronavírus, que é o que tá ali. Falei isso agora, vou colocar no YouTube, oi, oi, oi, e o flag, enfim. Não pode. Tá? Não pode, você não pode chegar perto de um idoso para fazer uma pergunta que você vai contrair o vírus pro cara, tá? Você não pode chegar lá. Se você tá de máscara, você usou álcool em gel, tudo, você ainda vai contrair o vírus pro idoso. Cara, é uma histeria que tá sendo causada pra caralho, que isso tá já me dando uma raiva, velho. Por isso que eu não tô consumindo jornal, não tô consumindo rede social. Ainda bem que eu não tenho Facebook, nem Instagram, e meu WhatsApp é totalmente clean. Não tem muita política, vamos dizer assim. Porque eu falo isso pros dois lados, tá bom? Eu tô cagando, tá? Porque o pessoal fala que tá fazendo a revolução, tá fazendo isso e aquilo, mas não faz nada. É só postagem em rede social de apoio a tal personalidade política, a tal ideologia. Mas o que você tá fazendo para a sociedade é zero, tá bom? O pessoal que faz isso, porque conheço dois amigos que são assim, que fala que vai fazer acontecer e não faz porra nenhuma, tá? Não faz porra nenhuma. Aí um filho da mãe desses idosos, não, não, não, porque você não tá respeitando. Você tá aqui falando comigo? Você que tá passando vejo pra mim? Tá bom? Se afasta de mim. Mas não, nunca, não pode ficar em casa. Pode ficar em casa, né? Tem que sair pra bater perna, tá? Tem que ir no supermercado. Ah, mas ele pode não ter filho, não ter neto. Foda-se. Não dava o direito do cara dar um grito desse pra mim. tá? Deu vontade de dar um soco nele, dele bater a cabeça no chão e ter um traumatismo craniano, tá bom? Só isso que eu queria fazer, tá bom? Tá bom? Idoso não é santo, não, cara. Idoso é pior que criança. A mente dele regride e é uma criança pior ainda do que ele era, tá? Eu tenho medo de ser assim porque eu era uma criança chata pra caralho. Eu prefiro morrer antes de chegar na terceira idade, tá bom? Porque eu tenho certeza que você é uma criança chata pra caralho na terceira idade, tá bom? Criança chata pra caralho. E eu tenho que deixar a porra da porta aberta aqui, porque eu realmente tive alucinações, eu fiquei doido por um momento e agora eu tô achando que tem pessoas me seguindo aqui, tá bom? Não tô vendo porra nenhuma mais, mas é melhor prevenir. Deixa um monte de luz acesa e seja o que esse universo quiser, o que minha mente criar. Porque se, que, assim, questão de espírito mesmo, sou muito cético. Mas eu tenho certeza que a maioria das coisas que eu vejo, às vezes, no escuro, ou seja, em qualquer local, tá bom? Eu acho que é ilusão minha. E acontece muito isso. Do nada eu acho que eu tô vendo uma pessoa, eu acho que tem alguma coisa rolando e não tá. Entende? É muito ruim isso, porque minha mente, ela sempre tá criando coisas, minha imaginação é muito fértil, de fato. E é isso, vamos seguindo aqui nesse clima de loucura, porque eu já tentei regravar o podcast, já tô tentando regravar o podcast, é isso aí. E é um dos assuntos que eu tava querendo falar. Porque eu tinha anotado vários tópicos e na hora eu não consigo colocar pra fora. Na hora que eu venho gravar, eu não consigo colocar pra fora. Eu já tava numa bad vibe, né, sabe? Muito desanimado, muito mal. Eu tô aproveitando esse momento que eu tô um pouco mais, mas assim, animadinho, mais eufórico, pra poder justamente gravar aqui e continuar, vamos seguir o trabalho aqui, né? Cara, eu tava vendo, tava hoje também eu fui levar minha avó, né, pra fazer uma revisão de um exame no hospital. É, eu tava no Uber assim, parado, ouvindo um podcast, parado assim, encostado. Vocês não estão vendo, mas eu tô. Pra quem não tá ouvindo, que esse podcast não tem vídeo, tá bom? Não tem, não. Eu quero fazer algo só áudio mesmo. Quem sabe, né? Eu faça futuramente vídeo, mas assim, não vai ser o foco. Não vai ser o foco, tá bom? Sei lá. É, eu tô encostado na cadeira aqui, fingindo que eu tô com a cabeça no encosto da cadeira do Uber lá. Eu estou curtindo. E daí eu lembrei do meu controle que eu comprei, que é um controle sem fio. Ele é um controle que pega tanto em PlayStation 2 como pega no computador. Só que quando conecta no computador, ele tem um modo que alterna para o controle de Xbox. Então, aí eu fiquei pensando, sempre tem aquelas, tem aquela, tem um R1, no caso, a roda incerta. L1, L2, R1, R2 no PlayStation, certo? Aí só que no Xbox tem aquele, eu acho que é LT, LB, RT, peraí. É, RT, RB, né? No caso, eu acho que é isso. Algum caixista, por favor, Xbox Mil Grau, me perdoe. Me perdoe. Eu gosto muito do Xbox. Não curto briga de console, tá bom? Não curto briga de console. Por favor, Xbox Mil Grau, seja onde você estiver, não me mandem exposed meu, tá bom? Calma lá, larga o dedo aí, procura escutar um pouquinho, rapidão, rapidão. Nunca tive Xbox, então eu fiquei tentando decifrar, né? Como um belo cara que só tem um PlayStation 2 assim. Eu, putz, cara, como é que eu vou fazer pra esses botões assim aqui? Cara, não sei, não sei o que é que tá rolando eu lá. O povo, é preciso adivinhar e do nada a minha mente. Pô, ô cara, vem cá. Vem cá, vamos lá. Se o L. É, o notebook aqui tá descarregando. E é brincadeira, bicho. É 54 minutos aqui de bateria. Vamos lá, porque é o speedrun de podcast. É, tava pensando assim, aí minha mente. Cara, tu já parou pra pensar que tem um L e o R, né? Do PlayStation. Eu, sim, claro. Aí ele, left e right, né? Esquerda e direita. Eu, sim, claro, claro. Você já parou pra pensar que o tem as teclas RT, LB. Aí e tal no Xbox. Aí ele, eu, sim, claro. Ele já parou para pensar que o B e o T é bottom e top, ou seja, left top, no caso, o R1 para no caso PlayStation 2, e o left bottom, que é o botão de baixo, que é equivalente ao R2. Aí seguindo essa linha de raciocínio, o right bottom e o right top. Aí eu, caralho! Tipo, do nada, deu uma vontade de falar isso bem alto no Uber, tá? Só que minha mente, eu só fui pra frente, assim, deu um impulso pra frente, eu, cara, é isso! É isso! E eu, como eu usava gambiarra pra poder jogar, por exemplo, quando eu joguei Far Cry 3, Eu tive que usar uma gambiarra de um controle que eu tenho, um controle de PlayStation 2 com adaptador para converter ele para USB. Aí daí eu usava um programa que emulava um controle de Xbox para poder jogar Far Cry 3. Vê que loucura, né? Aí nisso tinha lá LB, LT, LRB, RT e tal. E eu assim, né, tentando ali decifrar essa beta toda. Eu fiquei, cara, parecia que o mundo tinha feito sentido para mim ali. Eu tinha me sentido Platão, eu me senti o Platão, o Sócrates, eu me senti Deus. Brincadeira, tá bom? Não sou Deus. Deus está dentro de mim. Enfim, cara. Eu fiquei assim, tipo, cara, parecia que eu tinha feito uma descoberta do século. Sabe, é incrível quando você está refletindo sobre algo que você sempre quis decifrar, você sempre quis. Porque assim, eu pensei que eu só iria entender essa mágica do controle de Xbox, no caso desses botões, né, de trás, se caso eu tivesse o controle do Xbox. Mas não, eu decifrei por mim mesmo. Ó, palmas pra mim, hein? Você é foda, cara! Você é foda, meu filho, dá orgulho. Valeu, vô. Enfim, cara, e aí? Eu continuei lá a viagem, voltei ao podcast, depois tudo voltou ao normal, depois da euforia. E daí eu fui, né? Voltei pra casa e tal, enfim. Cara, tem outro assunto também que eu ia falar, que é o encerramento da Loading, da TV, né? Que ela vai. Ela foi demitiu todo mundo e daí ela só vai estar reprisando o programa, tá reprisando anime e tudo mais, etc. Aí, e assim, cara, é foda porque. A TV, essa é que eu falo que é a maldição da TV Tupi. Eu nasci em 2001, só que eu gosto de coisas antigas, descobri um pouquinho o passado de algumas coisas. Ai, você já soube da ditadura militar, não sei o quê. Foda-se, cara, eu não quero saber de ditadura militar, eu quero saber de entretenimento meu, cara. Vai se fuder, velho. Sai pra lá com política. Vai se fuder, meu. Enfim, eu fui pesquisar, né? E aí, que eu peguei a MTV, quem lembra da MTV que passava Fudêncio, Mega Liga, Happy Tree Friends, um desenho ótimo para assistir quando você é criança, hein? Ótimo. Meus pais deixavam assistir que era uma beleza, era muito bom. Aí a MTV fechou, eu não cheguei a ver porque na casa que eu tava não pegava MTV muito bem, tinha que fazer uma antena muito improvisada, com, sabe aqueles fios que só tem um cobrezinho assim dentro dele? Tem um revestimento e tem um cobrezinho de nada. Você coloca aquilo ali na TV e pendura no teto. Sei lá, era a única forma de eu ver MTV. Meus pais pediram para retirar aquilo ali, porque, né, obviamente poderia dar um acidente, sei lá. Tira isso aí, moleque. Vai pegar fogo a casa toda aí. Tira isso aí, porra. Aí eu, beleza, tá. Bate em mim não. Brincadeira, deu uma estapinha em mim, mas enfim. Aí eu fui, tirei e eu não pude ver o encerramento da MTV. Obviamente não foi no mesmo dia que a MTV ia encerrar, tá bom? Foi muito antes, eu nem soube quando a MTV encerrou, de fato. Só vim notar quando ela não estava mais lá. Bem antes do encerramento do sinal analógico, etc. Pô, cara, foi uma perda muito grande. É, foi incrível isso, porque era um canal bom, era um canal legal, que tinha muito humor. Hoje, acho que hoje em dia a MTV não ia conseguir sobreviver. A MTV antiga, né? Que ela tinha muita piada, tinha muito esquete que era completamente politicamente incorreta, né? Hoje em dia a gente tá caminhando por um mundo muito chato que o pessoal problematiza muita coisa. Vou dar um exemplo. Eu tava vendo tem um anime que é Super Club, que é tipo umas waifu andando de moto, de uma Honda Biz. Sei lá, não sei nem se esse modelo existe, mas enfim. Cara, é um modelo legal de moto, etc. E o anime é super legal, cara, pra tu assistir, pra se tu quiser algo muito relaxante. É só uma historinha, diálogo, etc. Paisagem legal, trilha sonora legal, etc. Papapá. Enfim, aí o pessoal foi aplicar uma lei dentro do anime, presta atenção, lei dentro de um desenho em que a pessoa no Japão, quando ela tem. Menos de um ano de carteira de habilitação, ela não pode levar ninguém na garupa, tem que ser mais de um ano. Aí o pessoal foi problematizar isso, cara. É que nem a Nagatoro. É, momento otaku da vida aqui, cara. Mas assim, a Nagatoro estavam dizendo que tinham colocado ela negra pra poder agradar o pessoal da Black Lives Matter, sendo que, tipo, não tem nada a ver, tá bom? A Nagatoro, ela é bronzeada porque ela participa de um clube de natação. Ela é bronzeada. Estou repetindo, bronzeada. Não é para agradar o Black Lives Matter, tá bom? O pessoal tem também, às vezes, vê política em tudo, aí acaba fudendo tudo, enfim. É foda, é foda. Tá tudo muito chato, cara. Por isso que eu não quero mais ter rede social nem porra nenhuma. Tá, eu tipo, já excluí meu Facebook, Instagram há muito tempo. Já excluí meu Instagram esse ano ainda, mas faz uns meses eu tô pouco me cagando pra voltar a descobrir o que é que tá rolando aí. Cara, quando eu entro no Twitter pra entender um tópico do que tá rolando em alguma coisa, e eu vejo os trending topics do pessoal da relevância nesse Brasil, ou melhor, Bostil, Bananil, sei lá o que seja, eu paro pra olhar e, cara, é cada coisa que puta merda, velho. Teve uma vez que o trending topic, o top 1 era um casal em um reality show que tava transando e a mulher tava gemendo super alto. Tá, a mulher queria demonstrar para todo mundo que ela tava transando, ela era transuda lá e tipo tava gostando, porque é isso que muita gente gosta de fazer, né? Quando a pessoa tem tesão em transar em público, claro, né? Porque não, né? Vamos mostrar para todo mundo aqui que a gente tá sentindo prazer aqui nesse reality show, tá? É que nem aquele Soltos em Floripa também. Teve polêmica porque tinha cena de sexo. Eu fui ver, cara. Putz, eu não vi o reality show, fui ver a cena de sexo, que era pra mim o que importava, tá? Pra mim era o que importava era a cena de sexo. Eu não gosto de reality show, tá bom? BBB é a mesma coisa. Quando tem os flagra, eu vou lá e vejo. É algo tão vazio que é foda. É tipo algo que eu vejo lá e falo, tá, era só isso, tá bom. Tá bom, só. Que merda. Sabe, o pessoal faz um alvoroço por isso. Tá, cara, tá, é só isso. A mulher mostrou a teta, a mulher tava transando, era isso. Só. E o pessoal dá importância demais pra isso, cara. A polêmica do Soltos em Floripa era porque disseram que elas estavam muito bêbadas, assinaram o contrato, etc. Enfim. Foda-se. Tá, tchau. Tchau esse assunto, enfim. Voltando aqui pro assunto, aí tem a Loiden, que é o canal de anime, etc. E tem a maldição da TV Tupi, que eu tava falando antes, que é o quê? Tem a TV Tupi, vamos lá. Na frequência aqui, no meu caso, que é o canal 7, teve só três canais, né? Que teve, eu acho que teve mais outro anterior, mas vamos lá. Com alguns parentes que viviam, né? Teve a TV Tupi, aí depois teve a MTV e agora a Loiden. Só teve esses três canais que eram do prédio da TV Tupi, tá bom? E até hoje eu fico puto porque a TV Tupi e a MTV tem um acervo todo lá e eles não podem. Não podem digitalizar porque o governo não autoriza. Porque aquele prédio ali é como se fosse um patrimônio, vamos dizer assim. Porque, porra, a TV Tupi, ela foi basicamente lacrada, né? Teve a lacração dos equipamentos, etc. Cara, o encerramento da TV Tupi foi foda. Se você pesquisa no YouTube, encerramento TV Tupi, cara, é complexo. Complexo não, complicado. Porque foi o presidente que mandou, pelo que eu sei, né? Eu sei que tem várias versões, mas uma das que mais bate, vamos dizer assim, é que o presidente mandou eu não lembro qual era o presidente da época, cara. Peraí, deixa eu ver aqui. Encerramento TV Tupi. Tá aqui. Encerramento TV Tupi. Tá. Foi em 1979. Presidente Brasil 1979. Meu no lock tá desativado. 1979. Tá, foi. Tá dizendo aqui, cadê? Cadê, cara? Tá, Presidente Brasil 1979. João Figueiredo e Ernesto Geisel. Geisel? Cara, que nome merda, hein? João Figueiredo. Político e militar brasileiro, último presidente do período da ditadura militar. Ah, entendi. Então foi isso mesmo, enfim. Deixa eu ver aqui, me disseram que era Collor. Qual era? Fernando. Collor de Mello, presidente. Tá, peraí. Peraí, vamos ver aqui. Cadê mandato presidencial? Ah, 1992. Ah, muito, muito longe, cara. Muito longe, enfim. Me disseram que era no Collor que tinha fechado a TV Tupi. Caralho, foi em 1979, João Figueiredo, né? Então, aí, cara, a TV Tupi me disseram também. Teve outras pessoas de outros estados que disseram que a mesma frequência da TV, da MTV, ela já foi hospedada por outro canal, mas era retransmissão de sinal, tá bom? Não eram emissoras que eram sediadas no prédio da TV Tupi. Então, encerrou a MTV, aí passou-se muito tempo, o canal é Ideal TV, aí depois da Ideal TV veio a Loiden. Só que a Loiden encerrou por conta da Calunga, que assim encerrou entre aspas, né? Ainda continua sendo exibida a programação. Mas não tem aqueles programas fodas que tinham. Tinha uma equipe muito boa, cara. Só que, tipo, aqui no Brasil, emissora de TV não tem tanto valor assim, cara. É, assim, quando você quer criar uma emissora nova, quando algumas emissoras aí, que eu não posso dizer o nome para não me comprometer muito, tá, foda-se, né? A Record, Globo, toda essa daí do conglomerado que domina muito, né? Quando vê que tem uma emissora nova que tá dominando aí o público jovem, etc., eles fazem alguma coisa, cara. Eles fazem. Eu sei que tem alguma coisa por trás que fazem ali. Eu não tô dizendo que a Globo foi responsável pela queda da Loirin, tá? Antes que vão dizer alguma merda dessa. Mas é uma conspiração a se pensar. Se vocês quiserem ver também, cara, uma coisa muito interessante, tem um documentário chamado Além de Cidadão Kane, que ele conta toda a história do Roberto Marinho, que é o Roberto Marinho, a TV Globo, toda a parte podre. Quem fez isso foi a, deixa eu ver aqui, além, eu acho que foi a BBC, Além do Cidadão Kane aqui. Muito Além de Cidadão Kane. É um documentário televisivo britânico exibido em 1993 pelo Channel 4, emissora pública do Reino Unido. Lá, lá, lá. Pelo que eu sei, teve essa Channel 4 que produziu. Aí depois a BBC teve os direitos. A Globo tentou comprar o documentário para poder, os direitos do documentário, para poder não exibirem. Aí o que é que a Record fez? Comprou esse documentário para poder exibir. Cara, aí conseguiram gravar e disponibilizar na internet. Isso que é foda. Enfim, cara, eu acho muito foda porque a Loirin tinha tudo para dar certo. Era um bom canal, ainda é, porque está sendo exibido. Mas se continuar assim, não vai ter como manter, cara, porque era uma produção muito boa, mas eu acho que um patrocinador não dá, né, cara? Não dá. E aí, cara, também, eu tava falando sobre sensações que músicas causam na gente, que era também. Cara, eu tô fazendo um puta resumo do que eu tava falando antes. Isso tá me deixando meio mal, porque era algo que eu tava falando com tanta espontaneidade. Até agora eu tô falando. Sim, mas não tem roteiro nem nada aqui. Não tem um bloco, só tem o roteiro assim que eu tô falando, é as pautas, no caso, que eu boto palavras-chave ou frases com palavras-chave, que são coisas desconexas, mas que juntando forma alguma coisa. É tipo, eu tava estudando músicas antigas, até novas, que dá, você. Elas te mandam para algum ambiente. Cara, a bateria tá crítica aqui, 14%. É brincadeira, vamos lá. Que te manda para um ambiente em que você mergulha, tipo, te puxa pro teu subconsciente e ali tu mergulha num cenário, cara. Tipo, tava escutando aquela música Eu Amo Você do Tim Maia. E eu tava. Eu fui puxado por um cenário em que tinha uma mulher que eu considero a mulher perfeita, vamos dizer assim, questão de aparência, tá bom? Questão de aparência. E ali eu tava me declarando pra essa moça e essa moça tava correspondendo com a minha declaração. Isso é legal, porque você tá ali no mundo de fantasia, mas que por um momento, dependendo de como você tá, dependendo da sua situação, se você tá mais alegre, isso vai te deixar mais animado, se você tá triste, pode te deixar um pouquinho melhor. Agora, se você tá carente, é de fuder, né? Mas, enfim. Também tem aquela música Naquela Mesa e aquela música Preciso Me Encontrar do Cartola. Cara, Naquela Mesa é de Nelson Gonçalves, Preciso Me Encontrar é do Cartola. Essas músicas parece que eu sinto falta de alguém que não existe. É como se eu sentisse falta de um parente, um avô meu, por exemplo, sabe? Meu avô ainda tá vivo, meu avô paterno ainda tá vivo, meus avós maternos infelizmente morreram, não tive como conhecer, né? Mas minha mãe conta muita coisa do meu avô. Curiosamente, meu avô materno, ele nasceu na mesma data que eu. Aí minha mãe tem medo que eu fique igual a ele, porque ele era muito arrogante, ele não tinha paciência para nada. O que de fato, eu não tenho muita paciência para algumas coisas, eu me estresso muito fácil. Mas eu não sou arrogante, eu sou uma pessoa, e ela disse que ele era muito frio, já eu sou um pouco mais sentimental, sabe? Aí eu fico vai viajando, cara, porque a mente da gente, o criativo da gente tá tão ali dentro que a gente não, às vezes a gente não consegue puxar pro consciente para poder colocar para fora, sabe? E eu acho isso muito foda. E isso também vai de cada um, né? Por isso que existe a pintura, existe a música, porque são coisas que a gente puxa ali do subconsciente da gente, que depois de um tempo a gente vai ali conseguindo colocar algo pra fora, mas às vezes é muito difícil, você não consegue se expressar, você não, vai muito da sua criatividade também, de como você vai puxar aquilo ali, né? Cara, é muito interessante. Eu também tinha falado, cara, tinha um trecho que era muito bom para eu poder falar, mas futuramente eu vou trazer de uma forma mais foda, que era falando sobre o meu relacionamento. E as primeiras. Os primeiros anos não foram tão legais e agora tá tudo ok, etc. Porque era uma questão de se impor. Mas o que é que eu vou fazer? Nesse podcast que eu vou fazer sobre isso vai ser com a minha namorada. Eu vou gravar, vou trazer minha namorada, a gente vai gravar. Não vai ser uma qualidade muito foda, porque a gente vai estar compartilhando o mesmo microfone, tá bom, galera? E aí, mas assim, vai ser algo, com certeza vai ser legal, cara. Vai ser legal o papo, porque tem que aproveitar enquanto eu tô curtindo. Tava meio chateado por conta disso que aconteceu, tava meio numa vibe ruim. E aí eu, do nada, eu comecei a me sentir bem, comecei a me sentir mais eufórico, do nada, e eu digo, não, vou aproveitar esse momento agora, porque eu tenho certeza que depois essa euforia vai esvaziar, e aí eu não vou conseguir mais gravar o podcast, eu vou ficar adiando. Tanto que eu coloquei um monte de assunto aqui, cara, e não gravei do jeito, assim, não falei logo, tá? Eu não gravei os podcasts, eu lancei recentemente um episódio. Mas sabe quando tu tá querendo gravar o tempo todo, tá querendo aproveitar esse momento criativo que você tem? Pronto, é isso. É isso, cara, é muito foda isso. Cara, tem uma coisa que eu acho muito bizarro, que minha família fica muito puta comigo, minha mãe, principalmente minha mãe, é que ela, eu tô estudando podcast e ela não, tipo, ela sabe que eu tô com fone de ouvido podcast, música, e aí eu tô ouvindo, tô lá concentrado no assunto. Às vezes pode até ser um assunto balela, que nem você, estou falando aqui com você, você está aqui ouvindo, mas você está concentrado em me ouvir, porque possa ser que você extraia alguma coisa, você se identifique com alguma coisa que eu estou falando, e daí você pensa sobre isso, só dá uma risadinha, espero, sei lá, que eu proporcione isso algumas vezes. E aí, minha mãe, ela fica falando comigo, meu fone de ouvido, ele é aquele. Enfim, ele é aqueles intra-auricular. Que você coloca dentro da orelha. Não era pra estar usando esse fone de ouvido, tá? Mas é os únicos que estavam disponíveis pra mim. Aí ela fica falando comigo, e eu. Uma coisa que me irrita é ter que ficar tirando o fone, ter que ficar dando pausa o tempo todo. E ela fica. Você fica aí com esse fone de ouvido e não tá ouvindo o que eu falo! Aí pronto, começa, sabe? É complicado, cara. É muito complicado isso, cara. É foda, é foda. Fala, não, mãe. Você não quer me escutar? Você fica com esse fone de ouvido aí pra ser nada. Mas pra outras coisas aí você sabe, né? É, foda. E, cara, teve uma coisa bem estranha. Faz muito tempo que eu acho que. Eu não sei se é uma teoria minha, mas eu. Enfim, vou falar aqui pra vocês. É interessante. Tem um podcast chamado 1986, que era um podcast de storytelling. Que ele tinha tem duas temporadas. Um é falando sobre um apocalipse nuclear. Do ano 1986, que foi o mesmo ano do acidente de Chernobyl. Deixa eu ver aqui, só para conferir aqui. Deixa eu ver. Ah, aqui, ó, acidente Chernobyl. Chernobyl, tá. Chernobyl, eu coloquei aqui. Chernobyl. Ah, acidente nuclear de Chernobyl, 1986, certo. Beleza, tá tudo ok, então. Aí, eu tava ouvindo, gostei pra caramba. Produção, áudio. Nossa, cara. Mano, se você bota isso no fone de ouvido e fecha o olho, você entra de um jeito que é muito foda. Se você for um cara que consome maconha, puxa um beck antes de escutar, cara. Eu nunca consumi maconha, mas eu tenho certeza que a viagem vai ser bem maior se você der uma tragada aí. Não, não estou incentivando, tá bom? Drogas é errado, galera. Não façam isso, tá bom? Tá bom? É tabaco orgânico, tá bom? Enfim. Teve a segunda temporada, é um rapaz que ele cria uma assistente virtual quase humana. Ela consegue desenvolver sentimentos, ela consegue falar como se fosse uma humana, ela não tem tantas linguagens, ela não tem uma linguagem tão automatizada. E qual é o pulo do gato aí? A dubladora dela, a primeira versão, teve a primeira versão, cara, só tem 5 episódios dessa raridade, que é com a voz, por incrível, eu acho, né? É uma teoria, que é a voz da Alexa da Amazon. Ah, sabe a Alexa que você escuta em português aqui do BR? Pronto. Ela era a dubladora da Brigitte, que era a assistente virtual do cara. E pelo que eu entendi, por ela ter feito as vozes da Alexa, a voz já teve que ser removida do podcast do cara. Pelo que eu entendi, né? É uma teoria que eu fiz. Se o Guilherme Afonso, que é o criador, puder confirmar isso pra mim futuramente, quem sabe, né? Mas enfim, cara, eu achei isso muito foda. Porque eu pude ouvir a Alexa, ela meio que mais natural, a voz dela mais natural. E a voz é muito parecida, cara. É muito, muito parecida. Se não for a mesma, puta que pariu, o quê? Foi muita coincidência. Foi muita coincidência. Quando eu vi o anúncio da Alexa aqui no Brasil, que ia lançar o aplicativo dela com a voz portuguesa e tudo. Quando eu vi isso, o podcast saiu do ar. Eu só tinha 5 episódios baixados, que eu sempre estava reouvindo esse podcast. E eu me arrependo até hoje, amargamente, de ter deletado os outros 5 episódios, que eram 10. Deixa eu ver aqui. Cadê? Cadê? Deixa eu ver aqui. Podcast. 1986 podcast, né? Aí, cara, eu juro, eu juro. Mano, é muito foda. Muito foda. Vocês têm que ouvir também esse podcast, cara. Eu sou um pequenininho, tava recomendando podcast pra outras pessoas. É brincadeira, bicho. É brincadeira. Tá, aqui tá pra eu ouvir o podcast. Eu vou deixar mudo, né? A guia aqui. Vou mutar. Aqui. Ah, tem. Aqui, ó. 10 episódios. A segunda temporada, 10 episódios. A primeira temporada tem 10 também. Recomendo as duas. São ótimas, cara. E aí, é nisso. Quando foi muita coincidência que quando a Alexa saiu, tempo depois, o podcast foi mudado. Apagou a segunda temporada. Aí o cara anuncia: não, não vamos ter que lançar, vamos ter que relançar o episódio e tal. Mas ele não falou que ia mudar a dubladora. Aí mudou depois, né? Dubladora entre aspas, né? Só que a voz da mulher, eu vou ser sério com você. Eu não sei se era porque eu era tão acostumado, mas ela era uma voz tão espontânea, tão, sei lá, era uma inteligência artificial que era, tinha uma. O tom dela era muito bom, cara, porque ela conseguia fazer o tom de ironia, conseguia fazer o tom de piada, cara, era muito foda. E eu tive a oportunidade de conhecer a voz da Alexa da forma mais natural, que é muito foda, né? Quem sabe essa moça já fez, né, dublagens e a gente não saiba. Mas enfim, vocês não vão ter como escutar mais, porque mudou o dublador, não é mais a mesma moça que fez que é a voz da Alexa, provavelmente. Tá bom? Então é isso. Se vocês forem ouvir a segunda temporada agora, não vai ter como. Vai ser outra moça, que é uma que eu achei a voz dela um pouco mais sensual. Eu acho que mais pegando pro lado dessa inteligência artificial, acho que isso. Mas se ela é inteligência quase humana, não era para ela estar com a voz muito robótica, né, na dublagem. Mas enfim, é isso, pessoal. Meia hora aqui de podcast, eu acho que já tá bom. Meu notebook aqui tá o quê? 23%, 23% não, é 23 minutos restantes para eu poder gravar. É salvar o áudio, exportar e tudo. Aí eu vou estar na tomada daqui a pouco. E é isso, pessoal. Obrigado até para quem ouviu até aqui. Não se esqueça de inscrever no seu podcast, ou melhor, agregador de podcast favorito. Inscreva-se também no canal do YouTube. Eu vou estar postando os episódios lá também. Inscreva-se também no canal do Telegram. Para você, seu amigo Jeg, que não quer acessar, não quer criar conta do Telegram, você simplesmente fala para ele: cara, digita t.me/acervopg do podcast, você vai poder ouvir todos os episódios do navegador sem precisar criar conta. Isso se você não quiser adicionar no feed, tá bom? Porque geralmente eu coloco os primeiros episódios lá no Telegram antes de lançar para o feed principal, tá bom? Então, t.me/acervopg do podcast, você vai estar podendo escutar do seu navegador. No celular, tudo, tudo. Cara, Telegram é foda por conta disso. É tudo bem pensado. Você vai poder ouvir tranquilamente por streaming ou poder baixar. E tudo isso sem precisar criar conta do Telegram, tá bom? É isso, pessoal. Também não esqueça de enviar um e-mail para acervopedidopodcast@mailfence.com. Tá tudo lá no YouTube e no também no nosso feed principal, né? No caso dos agregadores de podcast. Tá tudo lá. Tá bom? Só você dar uma procuradinha, você vai achar. Novamente, acervopedidopodcast@mailfence.com. Muito obrigado, pessoal. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos encerrando aqui o podcast gravado no dia 4 de junho de 2021. Um abraço e até mais.